Vamos lá, Gessé. Mamãe não resiste, que tentação, novinha tu mais um. Menina, ela não tem frescura. Vai chupir se lambuza, vai. Que isso, hein? Vai chupir se lambuza, vai. Que isso, hein? Dão, dão, dão, dão, dão, dão. Tava aqui no baile escutando aquele som. Dão, dão, dão, dão, dão, dão, dão. A joelha se depara e faz. Vem mamando um, depois mama outro. Um de cada vez até mamar o bonde todo. Vem mamando um, depois mama outro. Um de cada vez até mamar o bonde todo. Mamãe não resisto, que tentação. Mamãe não resisto, que tentação, novinha tu mais. Dão, dão, dão, dão, dão, dão, dão. Novinha experiente, já nasceu com esse dão. Dão, dão, dão, dão, dão, dão. A joelha se prepara e faz. As menina, ela não tem frescura. Tu vai chupir se lambuza, vai. Que isso, né? Tu vai chupir se lambuza, vai. Que isso, né?